bem soltinha, bem levinha, ela quer flutuar, flutuar, flutuar. Olha só a gente jogando o corpo no ar, em flutuar, flutuar. Desce menina que quebra com corpo, menina levada. A danada acha que é pouco e eu tô muito louco. Quebra pra mim, faz isso mesmo, eu tô loucaço, eu tô dizendo. Vivendo a vida no desapego, jogando dinheiro. Jogue suas mãos para o céu, deixa o relógio rodar, deixa o relógio rodar. Da vida eu nada vou levar, deixa o relógio rodar, deixa o relógio rodar. Soltinha, bem levinha, ela quer flutuar, flutuar, flutuar. Olha só a gente jogando o corpo no ar, em flutuar, flutuar. Desce menina que quebra com corpo, menina levada. A danada acha que é pouco e eu tô muito louco. Quebra pra mim, faz isso mesmo, eu tô loucaço, eu tô dizendo. Vivendo a vida no desapego, jogando dinheiro. Jogue suas mãos para o céu, deixa o relógio rodar, deixa o relógio rodar. Da vida eu nada vou levar, deixa o relógio rodar, deixa o relógio rodar. Hoje eu vou flutuar, deixa o relógio rodar. Hoje eu vou flutuar, hoje eu vou flutuar, deixa o relógio rodar. Jogue as mãos pro céu, com Denis DJ e João Lucas e Marcelo. Jogue as mãos pro céu, com Denis DJ e João Lucas e Marcelo. Deixa o relógio rodar.